62062, bom dia. Direto Leda, família 360, 2062. Salvador, Oceania 14, 0 decolou, passa 1600 pés, sinal 350. Direta para a posição 6147. espera após 2 mil pés direto, líder, boa noite. Movimiento, guarda, muestra, monotributo.